dia que eu vim-me embora, minha mãe chorava em ai, minha irmã chorava em ui, e eu nem olhava pra trás. No dia que eu vim embora, não teve nada demais. Mala de couro forrada, com pano forte, brincaque. Minha avó já quase morta, minha mãe até a porta, minha irmã até a rua, e até o porto meu pai, o qual não disse palavra durante todo o caminho. E quando eu me vi sozinho, vi que não entendia nada, nem de pro que eu ia indo, nem dos sonhos que eu sonhava. Senti apenas que a mala de couro que eu carregava, embora estando forrada, fedia, cheirava mal. Afora isso ia indo, atravessando, seguindo, nem chorando, nem sorrindo, sozinho pra capital. Nem chorando, nem sorrindo, sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital. Sozinho pra capital.